noite o carro está rugindo e parecendo fera. Voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Vai pra todos os caminhoneiros, aê! Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, tudo iluminada, feito um céu no chão, uma noite azulada de uma primavera. Vai! A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz na estrada, os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia eu já deixei pra trás, Tubiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Pra cima vai! Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Vamos embora! Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Olhos reluzentes que eu busco agora, chicana, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão, o motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia, que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Vamos embora, galera! Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Terra boa, alô Goiás! Aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Chicana! Swing tá gostoso. São só três sílabas.